no programa Francisco Barbosa. Entrevista. Entrevista. Maurício não tá aqui, deixa eu ver que ligação é essa aqui, quem tá na linha? Ah, meu Deus do céu, é o seu Albuquerque, o aposentado revoltado. Ô, seu Albuquerque, tudo bem? Tudo bem, nada, seu debochado. Mas é, opa, babozinho. Sou eu, seu Albuquerque. Ah, é você? Sou eu, rapaz. Ah, desculpe, meu querido. Rapaz, não começa. Cadê aquele debochado daquele jornalistazinho? É, tava meio rouco e tal, ficou um tempinho descansando a garganta, aproveitou pra fazer uma pequena viagem, seu Albuquerque. Ele foi a Vitória. Foi a Vitória? Isso. Ah, minha Nossa Senhora. Uma linda cidade, né, seu Albuquerque? Ai, meu Deus. O senhor conhece Vitória, seu Albuquerque? Ô, Barbosa. Oi. Aposentado no Brasil só conhece derrota, não, ô, seu Albuquerque. Nem um empate a gente consegue. Mas, seu Albuquerque, olha a saúde, seu Albuquerque. Que coisa. Mas pode falar, meu filho. Pois bem, eu queria falar com o senhor. Mas quer dizer que ele foi a Vitória, Barbosinha? Foi, seu Albuquerque. Mas será que ele volta logo? Volta, amanhã ele tá aqui. Ô, Barbosinha, por que que você não ajeita lá pra ele ficar por uns 5 anos? Seu Albuquerque, a saúde. Para de implicar, ele volta amanhã, seu Albuquerque. Mas vamos ao que interessa. Vamos lá, Barbosinha. Isso. Tem aquele jornalistazinho por perto, eu falo o que você quiser, meu filho. Muito bom. Eu respondo qualquer assunto, Barbosinha. Oba, vou aproveitar. Então, o que o senhor achou desse reajuste de 60% para deputados, senadores, juízes? Eles tiveram esse aumento, Barbosinha. Ah. 60%. É, 60%. Isso não é terrorismo daquele jornalista, não, Barbosinha. Não, seu Albuquerque. Não. Marilda, me traz a garrucha. Calma, ô, seu Albuquerque, calma. Seu Albuquerque, calma. Vamos seu... para o Planalto, Marilda. Ô, seu Albuquerque, primeiro para com essa nojeira. Para com essa nojeira. Eu não acredito. Então vamos mudar de assunto, então. O que o senhor achou da reforma da Previdência? Achei uma droga, uma coisa terrível, uma porcaria, uma titica, do que o senhor não gostou, hein, seu Albuquerque? Eu não gostei de nada, odiei tudo, detestei tudo. Mas o senhor leu todos os artigos, seu Albuquerque? Não li nada, odiei tudo. Que isso? É tudo uma porcaria. Marilda, me traz um isopeno. Não dá pra conversar, não dá. O seu Albuquerque, para com isso. Francisco Barbosa.